Oxente, o jumento empacou-me. Ah, pois, vai se lascar, homem. Três juntas de boi, duas galinhas e um pato. Isso aqui é o girimu, uma abóbora. Ih, eu vi o padre de cueca. Manteiga de garrafa é R$3. Homem, tu já foi se lascar hoje? Água de moringa. Água de moringa. Aqui a casa é minha, mas a liberdade é sua. Gente, jagunçaiado do meu coração, seja bem-vindo ao nosso cantinho, pode entrar, pode sentar, ué. Se sirva aí que a casa pode não ser sua, mas a liberdade é, rapaz. Mas rapaz, outro dia eu cheguei aqui e tava um labafero da gota serena, a mulher brigando, o menino chorando, e eu, que cabrunco aconteceu nessa casa, e aí a mulher falou, ó, seu filho, João, que jogou uma pedra na cabeça do primo. Aí eu, mas Joãozinho, pelo amor de Deus, rapaz, assim você me envergonha. Por que você vai jogar uma pedra na cabeça do seu primo, menino de Deus? Por que não me chamou? E ele me respondeu, o senhor não ia acertar? Eita, compadaiada véia, hoje eu tô muito afoito pra contar uma história porreta, voz M6. Mas primeiro, eu quero aproveitar que tomei um banho com sabonete senador, dei um brilho na careca com brilhantina gostosa. Eu vou ali na quermesse e já volto, meu compadre. Eu tô chegando aqui na quermesse. E quem é que tá na barraca do beijo? Seu Jorge, o que é que o senhor tá fazendo aí, homem de Deus? Lá na barraca do beijo. É possível um negócio desse? E aí, Jota, beleza? Ó, tem a minha companhia aqui, vou ficar com ela. Sabe como é que é? Mulher, tudo de bom nessa vida, minha querida. Então é o seguinte, antes que eu me entretenha mais do que você acha que pode aguentar, então eu vou trazer aqui os recadinhos, beleza? Vamos lá. Vocês sabem que o Água de Moringa faz parte do Portal Paranerdia. E como tal, então vocês têm que visitar lá o site www.paranerdia.com.br. Se você quer mandar aquele e-mail lá pro Paranerdia, manda para paranerdia@paranerdia.com.br. No Twitter, @paranerdia. No Facebook, facebook.com/paranerdia. E no YouTube, youtube.com/paranerdiatv. Tudo isso daí você vai ver todas as coisas que são feitas por nós da equipe do Paranerdia, inclusive eu, o Jota, o Nerdmaster principalmente e o restante da equipe. Então, não perca as coisas, beleza? Como eu tenho aqui as minhas coisas do Animesphere, que sou eu que capitanei a bagaça toda, basta dar um pulo em linktr.ee/Animesphere, que você vai achar todos os nossos links, redes sociais, YouTube e tudo mais. Belezinha? Agora, para você fazer aquele comentário maroto no Água de Moringa, primeiro no site lá do Portal Paranerdia, você vai dar uma olhada nos posts do Água de Moringa e você faz aquele comentário legal. No Twitter, você vai lá na @JSantos, que o próprio Jota vai receber vocês de mãos e braços abertos para que vocês possam comentar sempre. No Instagram, no @AguaDeMoringa, vocês vão ver lá as fotos, os banners e tudo mais que o Jota posta. Nós também temos um grupo no Telegram, no acesso t.me/AguaDeMoringa, que vocês encontram lá, vem conversar com a gente, comentar sobre os episódios, trazer algumas ideias para eles, quem sabe, não é mesmo? E também tem o canal do YouTube, no youtube.com/AguaDeMoringa, que vocês acham as coisas que o Jota anda postando, que anda bem legal. Belezinha? Jota, agora você me dê licença, porque eu tenho que dar atenção aqui pra minha companhia, essa moça linda aqui que tá do meu lado, então fica aí que eu vou me divertir um pouquinho. Até! Tá bom, compadre Jorge, muito obrigado, mas tome cuidado, rapaz, tome cuidado, barraca do beijo não é coisa boa, não!

Quem é aficionado por filmes e séries de TV, a gente te convida a ouvir o Podcrastinadores, o nosso podcast onde a gente debate produções novas e antigas com muito humor e informação. E a gente ainda te dá dicas do que assistir se você for daqueles que tá sempre à procura de alguma coisa interessante para assistir. Você pode ouvir o Podcrast no Spotify, Deezer, Google Podcast ou no seu agregador de podcast favorito. Então não procrastine, podcrastine, ouça o Podcrastinadores hoje mesmo, ou amanhã, assim que você tiver um tempinho. Podcrastinadores, o podcast ideal para você ouvir enquanto você adia as tarefas mais importantes do seu dia. Jagunçaiado do meu coração, hoje chegamos à terceira parte das obras que fizeram parte da composição do Alto da Compadecida de escolha do Ariano Suassuna. E hoje a gente vai de O Castigo da Soberba. É uma obra recolhida por Leonardo Mota junto do cantador Anselmo Vieira de Souza entre 1867 e 1926. Como eu disse da outra vez, rapaz, os cabas são velho. E o negócio é mais ou menos assim... Ah, agora eu passo a contar do que houve há algum tempo. O castigo da soberba que ficou para o exemplo foi um caso acontecido, que não é coisa que eu invento. Era um homem muito rico, tinha honras de barão, tinha 20 gen de ferro, em metal 30 milhão, 12 mil vaca parida nas fazendas do sertão. A mulher desse barão tinha honra de rainha, 65 criada, para lhe servir na cozinha, parecia ainda mais bela pelos cabelos que tinha. Com 20 anos de idade, ele tomou um novo estado, aumentou o cabedal, a dispor de ter casado, que antes de inteirar 10 anos, 7 vezes havia herdado. Bem conhecido e falado dos mais homens brasileiros, tanto por bens de fortuna como em crédito de dinheiro, não tinha nenhum filho para dele ser o herdeiro. Era grande no respeito pelos bens que possuía, se era grande a riqueza, maior ainda em fidalguia, e se era grande em nobreza, maior era em soberbia. Seus 50 anos de idade, ele já tinha contado, tinha 20 de solteiro, tinha 30 de casado, esperança de ter filho, já tinha desenganado. Quando inteirou 50 anos, deu-se um certo movimento, seus bens, sem saber como, se acabavam no momento, era como um redemoinho ou uma tempestade de vento. No campo os bichos de fogo de repente se acabaram, as plantações que fazia nascia mas não vingavam, o dinheiro que desse juro nunca mais lhe pagavam. Não se passou muito tempo, acabou-se a tal grandeza, olha o pobre acabrunhado, carregado de pobreza, desprezado dos amigos, com quem contava com firmeza. Se fudeu. Caiu a mulher doente, bastante debilitada, desprezada das amigas por quem era visitada. No meio desse desprezo, apresentou-se pelejada. Foi se aproximando o dia que deu luz ao filhinho, nasceu com tanta pobreza que se enrolou no mulambinho. Por sua grande miséria, foi difícil achar padrinho. Criou-se sem ir à misa, nunca se confessou, pôs os pés na santa igreja, só quando se batizou. O negócio de penitência ele nunca procurou. Esmola por caridade, isso nunca ele deu, deitava, se levantava, porém nunca se benzeu, viveu assim desse gosto, até que um dia ele morreu. Logo assim que ele morreu, cobriu-se os montes de um véu, mas a alma invisível chegou nas portas do céu, em tristeza amortalhada, só pra dar contas de réu. Mais de 12 mil demônios, tudo isso acompanhava, uns rindo, outros saltando, gargalhada que rolava, todos eles muito alegres, da certeza que levava. Você, Satanás. Ô, divino São Miguel, vosso nome esclareço. Valei-me nessa agonia, nessas penas que padeço. São Miguel me respondeu, essa alma não te conheço. Vala-me, senhor São Pedro, por ser apóstolo primeiro. Foi quem recebeu a chave, que do céu era chaveiro. E é quem pode ver as faces do nosso Deus verdadeiro. Alma, te abro a porta, porque tu vem rogar, porém não tenho poder pra te fazer aqui ficar. Tu recorre a Jesus Cristo, que é quem o jeito pode dar. Abriu-se as portas do céu, a alma viu toda a alegria. Também viu Nossa Senhora, Jesus Filho de Maria, para quem não pôde olhar pelas culpas que trazia. Curvou-se, beijou-lhe os pés, felizmente ele aceitou. Me acorde, meu doce Pai, valei-me, Nosso Senhor. Sempre vejo-vos chamar refúgio dos pecadores. Arretira-te, alma ingrata, vai pra onde tu andaste, que a santa religião nunca tu procuraste. Te dei 34 anos, nunca de mim te lembraste. Ai, Senhor, por piedade, tenha de mim compaixão, pelo dia que nasceu a vossa ressurreição, por aquele grande dia da vossa morte e paixão. Isso era o que faltava. Manuel padeceu as dores e tu reza caridade, nunca fez por seus amores. Confissão e penitência, tua vida inteira abusores. Alma, tu bem estás ouvindo essa grande acusação. Eu até para defender-te não vejo um pé de razão. Abre a tua consciência, faz a tua confissão. Isso é só tempo perdido, não tenho o que ele dizer, pois enquanto andou no mundo só tratou de te ofender, nunca lhe veio a lembrança que ainda haveria de morrer. Ah, Senhor, se compadeça, nunca a vós eu quis servir, mas não sei mesmo o que vos diga, pois não posso te iludir, eu me vejo na presença de quem não posso mentir. Boa confissão aquela. Agora queremos ver essa alma que apela. Manuel é reto e justo. Hoje nós carrega ela. Alma, pelo que me dizes, eu não posso te valer. Tu me viste morto de fome, não me deste de comer. Tu me viste morto de sede, não me deste de beber. Eu estava muito mortal, tu não foste visitar. Não me viste na cadeia, não foste me consolar. Quando eu te vi errando, te mandei aconselhar. Assim agora, alma ingrata, vai cumprir seu triste fado. Que tu não fez pela vida de purgar os teus pecados, na minha glória só entra coração purificado. Valha-me, Virgem Maria, pelo vosso resplendor, pelo dia que nasceu, pelo nome que tomou, o nome do vosso filho e o ventre que carregou. Alma, já que me chamaste, na presença eu te cheguei. Tu falaste confiança neste nome que tomei, o nome do meu filhinho no ventre que carreguei. Ai, Senhora Virgem pura, padroeira e mãe dos homens, valei-me nessa agonia, nessa sorte que consome, sempre vejo protegido quem recorre o vosso nome. Ele está cheio de pompa só pra iludir Maria, com tantos anos de vida o nome dela nem sabia, só sabia decorado, era praga que razia. Alma, tu nunca assististe, nem ao menos um momento, dentro de um lugar sagrado onde houvesse um sacramento, que tu ouviste o meu nome com grande contentamento? Senhora, eu passando um dia numa casa de oração, eu vendo o povo louvando a vossa congregação, eu ouvi com muito gosto, com meus dois joelhos no chão. Já Maria está puxando, a coisa se desmantela. Aquilo nunca se deu, veja que mentira aquela. Eu vi que essa mulher, todo mundo ilude ela. Ela começa a esmiuçar, puxa pra frente e pra trás, pega com tanta pergunta, também isso não se faz, até aparecer coisa que ninguém se lembra mais. Mãe amada, me livrai das grandes rigoridades. Eu sei que gastei meus dias envolvido em vaidade, mas espero ser valido, valei-me por caridade. Alma, o que tu pedistes eu não posso prometer. Se tiveste em penitência, com razão eu ia ver, mas assim é impossível te salvar sem merecer. Rainha, mãe amorosa, esperança dos mortais, quem me recorre o vosso nome, sei que não desamparais. Eu pegando em vossos pés, eu sei que deles não largo mais. Pois, alma, demora aí, enquanto eu vou consultar, fazer um pedido a meu filho, para ver se posso te salvar, ver se seus grandes pecados têm grau de se perdoar. Como está tal Maria? Eu mesmo nunca lhe vi. Uns pedem por interesse, pedem porque é pra si, mas ela pede pros outros, não se jogue pedir. Meu filhinho, aqui cheguei. Vim trazer-lhe um pedido para uma alma que chegou lá do mundo corrompido. Tu não tendo compaixão, para ela o céu está perdido. Mas mãe, não é assim. Todos bem podem saber, eu deixei lá as escrituras contando como há de ser, os profetas publicaram para todos compreender. Isso é outro português, quem se engana é porque quer. Loucura grande do homem que se ilude com mulher, nem sei como defende uma alma tão negra. Meu filho, me dê a resposta. Para a ciência do cristão, eu sei que é grande o pecado não procurar confissão, porém, meu filho, o pecado vem desde o tempo de Adão. Minha mãe, larga essa alma. Foi muito ruim criatura. Se eu chegar a salvar ela, muitas outras estão seguras. Eu não posso salvar uma alma que não me procura. Para isso mesmo, meu filho, foi a vossa ressurreição. Transpassaram-vos o peito, foi longuinho com as suas mãos. Sofreste tanto tormento por na vossa morte e paixão. Por vossa misericórdia, Cipriano se salvou. Vós salvaste a muitos outros pelo vosso santo amor. Também perdoaste Paulo, sendo seu perseguidor. Matias estava sofrendo, vós avisaste num sonho, também livraste da morte o pai do Santo Antônio e a filha da Cananeia da vexação do demônio. Enfim, sempre perdoastes a quem lhe pediu perdão. Longuinho por se converter, prostou-se e pediu perdão, por isso lhe deu a vida e também a salvação. Quando os judeus lhe faziam os grandes tormentos e horror, Pedro por três vezes seguida te desconheceu e te negou, mas tu lhe deu o poder de ser o vosso sucessor. Meu filhinho, perdoe essa alma, tenha dela compaixão. Não se perdoando essa alma, faz-se dar mais gosto ao cão. Por isso, absolva ela, lançai a vossa benção. Se vós não salvar essa alma que aos vossos pés te apresenta, o demônio sabendo disso, agora que é bem atenta, eu quero que ele hoje rele a testa e quebre a venta. Tá bom, mamãe. Leve a alma, leve sua proteção. Diga às outras que a recebam, façam com ela união. Fica feito o seu pedido, eu dou a ela a salvação. Vamos todos nos embora, que o caso não é o primeiro. E por pior que também não vai ser o derradeiro. O homem que a mulher domina não pode ser justiceiro. Os demônios se retirem, vão para a sua prisão, que é para não atentar mais a todo fiel cristão. Quem recorrer ao meu nome, eu garanto a salvação. Agora eu acabei o verso, a minha história é verdadeira. Toda vez que eu canto ele, 10 mil réis vem pra algibeira. Porém hoje eu dou por 5, talvez não ache quem queira. Meu compadre, minha comadre, eu quero agradecer a voz mecês todos que ouviram até aqui. Não estou muito legal, porque época junina aqui no Nordeste é muita fumaça, é muito fogos de artifício, e isso bagunça muito a cabeça da gente e acaba com a garganta, que já não é das melhores. Mas eu agradeço a voz mecês. Chegamos ao final da trilogia que baseou Ariano Suassuna na montagem da peça maravilhosa do Alto da Compadecida. Vamos ficando por aqui e tchau e benção. Acelera, ah, vem que tem. Vem menino, forró começou agora. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br. Acelera, ah, vem que tem. Vem menino, forró começou agora.